Olá, ouvintes! Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Feito num 8. Pois é, hora de hoje que acabou por se tornar um dia muito preenchido. Apesar de muito calmo, um dia muito preenchido. Ora, prometi que lhe iria falar sobre, portanto, enfim, sobre os acontecimentos desta tarde, não é? Em que o presidente Joseph Blatter da FIFA, a Federal Internet... Futebol International... Football Association, pronto, da FIFA, sucintamente falando da FIFA, pronto, o presidente da FIFA comunicou hoje qual era o resultado final das candidaturas, qual é que era a candidatura vencedora para organizar os mundiais de 2018 e de 2022. Já se sabiam duas coisas de antemão. A primeira era que não, enfim, o primeiro mundial, ou seja, 2018, iria realizar na Europa. É uma questão de rotatividade. O segundo, e se ia realizar noutro continente qualquer que não a Europa. Ora, muito bem. E para 2018 haviam 4 candidatos, melhor, 6 países, sendo que 4 deles participavam em 2 candidaturas unas. Ou seja, Portugal participava com a Espanha e a Holanda com a Bélgica. Os argumentos eram fortes: Espanha campeã europeia e mundial. Portugal com uma bem-sucedida organização do Euro 2004 e a procurar rentabilizar também os estádios que erroneamente foram construídos, quer dizer, erroneamente, eles não foram construídos erroneamente, agora o que acontece foi que Portugal não tinha realmente arcabouço para realizar tinha em termos de estruturas, agora em termos de equipas, isto foi um descalabro completo, mas enfim. E também enfim, era bom para a economia portuguesa. Ora, pronto, a Bélgica e a Holanda tinham uma bem-sucedida organização em 2000, com o europeu Holanda-Bélgica. A Inglaterra já há algum tempo que não realizava um evento, portanto, acho que já não sei, já não tenho certeza se foi o Euro 96 que foi organizado na Inglaterra, mas depois não, acho que não organizou mais nada, não é? Acho que na hora foi o Alemanha 2016, o África do Sul 2010. Já não sei onde é que foi realizado o. Já não sei onde é que foram realizados os outros, os europeus. 2004 Portugal, 2008 já não sei onde é que foi. E 96 acho que foi mesmo na Inglaterra. 98, o Mundial 98 também foi no Brasil, acho eu. Ou em França, já não sei. Bom, mas enfim. E então, para 2018. E então, pronto. Ganhou a Rússia. Que era coisa que eram os principais argumentos da Rússia, porque era aquela que, em que mais investia dinheiro. Era uma oportunidade fantástica para. Uma oportunidade única para modernizar o futebol russo. Ora, isto em termos políticos era interessantíssimo, porquê? Porque nunca a Rússia organizou um Mundial, nem uma competição desta envergadura, e tudo porquê? Porque, bom, primeiro porque a Rússia sempre esteve, enquanto União Soviética, muito distante da. Muito distante do. Do mundo, não é? E depois, esqueci, houve ali aquela realização dos Jogos Olímpicos de Moscou, de 1980, mas cá está, e o mundo eram dois blocos, no fundo. Agora não. Agora não. Ora, estou curioso, de facto, por ver como é que vai ser agora com a Rússia, que vai ter de construir 13 estádios e apenas remodelar 3. São 16 estádios em 13 cidades diferentes. A principal preocupação da organização tinha a ver com o facto de quase todas as deslocações terem-se de se realizar de avião, mas parece que a Rússia sabe como responder, quer em termos de custos, quer em termos de acessibilidades, a estas circunstâncias. Pois muito bem, parabéns à Rússia, venceram a candidatura. Para 2022 é o Qatar, acho muito bem. É verdade que este país... de facto, atinge muita... Este país, portanto, atinge temperaturas muito elevadas, que podem chegar aos 48 graus. Mas enfim, já agora, sabe qual é que foi a temperatura mais alta registada? Já não sei onde é que foi, mas sei que foi de 57 graus. É verdade. E sabe, na Europa, qual é que foi a temperatura registada mais alta? Na Europa, foi em Portugal. Haha, é verdade. E foi este ano, 5 de julho de 2010, na Marleja, no Algarve. Ora, sim, senhor. Pois muito bem. 52 graus na Europa. Sim, senhora. Portugal, ao menos apareceu em frente a alguma coisa. Ora, muito bem. Então é assim. Vamos. Vou ficar por aqui. Eu nem disse com quem é que abrimos. Abrimos com o Maxi Priest, o tema Crazy Love. E vamos fechar com outra música, bem calminha também. Música que eu por acaso hoje decidi não ficar muito por versões ao vivo, não. Hoje decidi ficar mais por versões de estúdio. A música chama-se. Doutores de Engenheiros, não. Chama-se Outra Margem e era Doutores de Engenheiros. É com essa belíssima música que vamos fechar as portas por hoje, mas eu estou de volta amanhã às 8 da noite para mais um Feito no 8. Espero eu que já com a Joana Santos às 7h30 e às 8 e um quarto da noite. Por agora vamos ter Poesia Erótica com Luís Gaspar. Às 20h30 estou de volta para mais um Musicália. Fico por aí e volto daqui a alguns instantes para mais um Musicália. Quando está Feito no 8, estou de volta amanhã. Fique bem, até amanhã. Música.